Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A dança pode ser benéfica para o corpo e para a mente. É sobre esta temática que falamos hoje no Seixal Saudável. Em estúdio temos o presidente do Centro Cultural e Desportivo das Paivas, António Pepe. As perguntas estão a cargo, como já é habitual, de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Dançar, para além de ser uma arte, é também um forte aliado da nossa saúde. Porque esta preocupação de incluir a dança nas atividades do Centro Cultural e Desportivo das Paivas? A preocupação foi a seguinte, nasceu de... Tínhamos há muitos anos, tínhamos uma escola de balé e a professora propôs-nos que incluíssemos também, que abríssemos uma escola de dança. Nós abrimos a escola de dança, é uma atividade que está com um incremento enorme e, portanto, as coletividades também vivem um bocado disso, das atividades que fazem, dos alunos que praticam e que vão pagando a sua mensalidade. De facto, a dança teve um incremento extraordinário, tivemos que remodelar e estamos agora a fazer a remodelação da sala para que possa haver um espaço digno para que se possa praticar a dança, que necessita de um espaço próprio e adequado. Que benefícios traz esta atividade ao corpo e à mente? Eu penso, e eu que gostava muito de dançar, e gosto, só que não posso fazer, porque, de facto, a dança é um extraordinário exercício de mobilidade para as pessoas que o podem praticar. De facto, quem tiver problemas de vertigem ou problemas de falta de equilíbrio poderá dançar calminho, com calma, mas já não poderá fazer aqueles espaços dobles, os tanques. De maneira que, de facto, a dança tem os benefícios incontornáveis, não só ao físico, como à mente. Porque quem quiser dançar de forma a acompanhar o par e não só de forma a acompanhar a música, terá que estar mentalmente preparado e ir preparando a mente para ir acompanhando os passos, porque, de facto, fora disso não dá. Mas, de facto, para mim, o grande benefício da dança, e veja-se que a parte das caminhadas hoje, que não é caminhar e andar, mas o andar está para mim igual à dança, porque quem aprende a dança, a andar, de certeza que aprendeu a dançar. É só uma questão de dar mais graciosidade aos passos ou menos, mas de certeza aprendeu a andar, aprendeu a dançar. E basta ver se os séniores, eu aqui digo séniores, mas normalmente eu digo velhos, é isso que eu gosto de dizer. Vê-los os bailes nas associações, que de facto estão sempre cheios. E é um movimento extraordinário que eles praticam e que se sentem perfeitamente enquadrados a fazer isso. Já referiu que são muitas as pessoas que vos procuram para praticar esta atividade. Que conselhos daria àqueles mais resistentes, àqueles que gostam de dançar, mas acham que não têm assim muito jeito? Pois, essa é outra particularidade que a dança tem e que quem quiser, e eu não sou muito entendido nisso, o que entendo e o que vou vendo é, diz-me da minha experiência de associativista e, portanto, de diretor de das coletividades, há variadíssimas formas de dança. Há aquela pessoa que vai ao baile e quer dançar e que, portanto, vai sem par e que procura dançar com esta ou com aquela pessoa. Não o faz por ser saltitão, dando um lado para o outro. É porque gosta, de facto, de dançar e não se preocupa muito com a forma como dança. Há outra forma de dançar, que é aquela pessoa que tem e vem a seus casais que vão, que se deslocam daqui para Lisboa e onde quer que haja um baile, aí estão eles, na Apolo, na Casa do Alentejo, e que vão, de facto, com a sua esposa ou a sua namorada e vão, de facto, para dançar aí. E depois há outro, que é aquela dança que já é elaborada, que já tem que ser ensinada por um professor e ensinada por... E então aí já as pessoas têm que controlar, já tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquilo tem que ser tudo certinho. E, de facto, essa dança, então sim, é a dança que nós dizemos às pessoas que devem praticar e que se devem inscrever lá. Mas o que nós sentimos nas coletividades, e esse poderá ser ou não o mal da dança, da pessoa que quer dançar com... É que nós sentimos que os pares não são pares da coletividade. Os pares são pares da professora. E o grande mal é isto, é que nós investimos nas coletividades para que se pratique a dança de salão e no dia que a professora, que está ali, sei lá, recebo verde, mas que tem a possibilidade, e ainda bem que o tem, de abrir uma academia, esses alunos vão-se todos embora e aconteceu-nos a nós, tínhamos 140 alunos e hoje temos 40 ou 50, tivemos que recomeçar do zero, mas ainda bem para a pessoa, porque para a professora, para a qual tenho uma grande estima. Mas fizemos uma outra coisa, nós abrimos, por exemplo, o nosso espaço, porque as coletividades funcionam normalmente a partir das 5, 6 horas, que é quando os utentes ou saem do trabalho ou as crianças saem da escola. E durante o dia estão mortas. Nós tivemos, digo eu, tivemos a felicidade de abrir as nossas instalações durante o dia à Universidade do Seixal. Portanto, e a primeira aula que lá se praticou, porque eles não tinham espaço, era exatamente as danças populares e as danças tradicionais. Eu, quando saí daqui, tinha lá 50 pares a fazerem danças tradicionais, que é uma maravilha. Eu perco tempo infinito a vê-los eles a fazerem aquilo, porque, pronto, como não tinham outro sítio, foram para ali. Eu acho que é maravilhoso ver aquela gente. E então aí sim, aí já vão normalmente com pais. Porque o grande problema da dança é este. É, em qualquer academia há, por exemplo, uma proporção de 20% de rapazes. Ou seja, nesse caso haverá 80% que não têm par. Os miúdos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, frequentam, mas que querem frequentar as aulas e ter um par para, pronto, para fazer coreografia, para dançar. Como não têm, acabam por se cansar. Acontece, por exemplo, com uma neta que eu tenho, que anda lá há 3 anos e que, para mim, ela dança extraordinariamente bem, mas já se vai cansando exatamente porque não tem par. Não sei porque é que os homens não querem dançar, mas a verdade é que há uma fama, em todo lado. Há uma falta enorme de homens para fazer parte. E as aulas estão abertas a pessoas de todas as idades? Dos 8 aos 80. Quem quiser saber mais informações sobre o vosso centro, onde é que vos pode encontrar? Há uma série de formas de o fazer. Por exemplo, por telefone, 21-224-1862, telefone e fax. Neste caso, preferia que fosse a partir das 5 horas, que é quando a secretaria está aberta. Outra forma é dirigir-se à secretaria, que das 5 às 20, das 5 da tarde às 21. Outra forma é o e-mail, que é ccdp.secretaria@gmail.com. Ou então pela internet, que é o www.ccdpaivas.com. Portanto, o Centro Cultural e Desportivo das Paivas fica situado na Rua Rainha Dona Leonor, nas Paivas, que é exatamente por detrás da Caixa Geral de Depósitos. Contactos do Centro Cultural e Desportivo das Paivas para quem quiser dançar, uma atividade que faz bem ao corpo e à mente. No próximo programa vamos falar sobre os benefícios de caminhar. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.